que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando aqui na RioSulRádio.com, mais um Classic Rocks. Como eu sempre digo a vocês, a partir de agora, até as 4 da tarde, 2 horas para você ouvir os clássicos do rock. E nesse mês, você vai ouvir coisas não diferentes, porque nos últimos 4 anos, tá? A gente está fazendo todo aniversário do programa, a gente faz especiais, tá? E é lógico, a gente não vai repetir especiais aqui no Classic Rocks. 4 aninhos no ar, audiência, eu agradeço a vocês, vocês que nos escutem todo sabadão, curte o rock and roll, você que curte a RioSulRádio.com, não só o Classic Rocks, tá? A gente agradece a audiência, agradece a preferência, e por isso a gente tenta mostrar o melhor, né, dos nossos destinos, dos nossos programas, para você curtir da melhor maneira possível. O presente é aquele velho chavão, né? O aniversário é nosso, mas quem ganha o presente é você. Mais chavão que isso não existe. Mais, como é que se diz? É isso mesmo, chavão. É esse chavão mesmo, não tem jeito. Clichê. Esse era o tempo que eu queria. Mais clichê é impossível. Mas o objetivo é esse mesmo, dar um presente para vocês, porque afinal de contas, quem nos dá audiência são vocês. Tá ok? E hoje, para começar o mês de aniversário do quarto aniversário do PS Rocks, tem especial do Judas Priest, cara, de Rob Halford e companhia. Você vai curtir faixas de todos os álbuns, não. Só não vai curtir do último álbum, que a gente já curtiu, tá? No outro dia eu toquei, tá? Você já curtiu o último álbum, mas os clássicos do Judas Priest você vai curtir pelo menos 1 ou 2 músicas de cada álbum. Portanto, fica à vontade, acenda um cigarro, tá? Não malde, uma cerveja, um refrigerante, um suco, uma água, enfim, o que você curte, fica à vontade, acompanhado, sozinho ou não, em casa, no trabalho, no carro, não importa de que jeito. O importante é você curtir o seu programa da melhor maneira possível. E fica à vontade que vem aí. Judas Priest, meu amigo. A gente começa com Better By You, Better Than Me. Vamos lá. Everybody knows. Everybody. Yeah. decided to call. Yes, we both know what memories can bring. E olha, eu não tô seguindo aí uma sequência cronológica do primeiro, segundo, terceiro, quarto álbuns, não. Eu misturei tudo, cara. Portanto, você vai ouvir faixas de álbuns aí dos anos 70, 80, 90, tudo misturado. E 2000 também. Porque 2000 tem o Nostradamus, que o pessoal não gostou do álbum. E falaram, nós estragamos, né? Quer sacanear o pessoal do Júlio, mas realmente o álbum deixa muito a desejar. Penúltimo álbum. Mas esse último que você já ouviu com a gente aqui, meu amigo. Sem comentários. Tá tudo misturado pra você curtir o trabalho do Judas e não tem coisa melhor do que isso mesmo, tá ok? Olha, Electric Eye, olha só, foi a última da sequência, Eat Me Alive, Diamond and Rust, Desert Plains, Deal with the Devil, Bullet Train, Breaking the Law, que é uma das minhas prediletas, do Beavis and Butthead, se você vir aquele desenho, vai lembrar agora, Breaking the Law, pois é, né? E a primeira é Better By You, Better Than Me, Judas Priest Especial, 4 anos, Classic Rocks. Não saia daí. Abre mais uma geladinha, a gente volta. Classic Rocks. Bom, tá aí, ó. 4 anos do Classic Rocks. Primeiro especial do mês. Você tá curtindo Judas Priest. Essa banda aí é incrível, cara. Dispensa comentários, adjetivos. Eu não preciso ficar falando o histórico da banda, porque vocês não estão ligados pra ouvir história. Vocês querem ouvir é rock and roll. É o que a gente vai tocar, meu amigo. Vamos lá. Evil Fantasies, vem comigo. isso aí, cara. Especial Judas Priest. Tá demais, cara. Eu não posso falar porque eu sou suspeito, mas realmente tá demais. I'm a Rocker, Heavy Metal, Hell in All the Highway, olha, Feed on Me, Exciter e Evil Fantasies. Tá aí pra você, ó. Judas Priest, primeiro especial do mês comemorativo de 4 anos do Classic Rocks aqui na RiosulRádio.com. Vamos fazer o seguinte, não vamos perder tempo, a gente vai rapidão pro break e na sequência tem mais rock and roll, cara, não saia daí. Classic Rocks, meu amigo, olha, mês de outubro, até esqueci de falar, vem aí o especial, os especiais, aliás, de Ted Nugent, deixa eu ver quem mais... Acept e Saxon, tá? E se eu falar a outra banda que eu tô em dúvida aqui, o Nandão vai me dar porrada se eu não fizer. Queensryche? É, o Queensryche que eu tenho feitinho aqui, ó. Nandão, se você estiver ouvindo, manda um e-mail pra gente aqui, pede o Queensryche que a gente dá um jeito de tocar. Porque eu fiquei na dúvida, cara, o Queensryche é muito bom, cara. E, aliás, todos são ótimos, tão difícil escolher. É como você ter que escolher um filho pra dar um beijo. Não tem como, cara, você vai querer beijar todos. É a mesma coisa, tá? Ele faz o programa dele, ele dá a entender direitinho o que eu tô falando. Tá ok? Aí não dá um especial do Quiz White, cara. Se você quiser, dá um toque pra gente aí, ó. Bom, vamos começar mais um set aqui, olha, cara. É como brincar de cabra cega. Escolher qualquer música e botar pra tocar, quer ver? John Baker, Judas Priest. We'll be right back. Ideia como tá tudo misturado? Essa música é do primeiro álbum do Judas, tá? É a faixa título. Não riem, tá? Rocarrola. Rocarrola. É o nome da música. Dando uma porra inglesada, americanizada, Rocarrola. Tá? É mole. Bom, teve também, ó, Rock Forever, Riding Out to the Wind, Painkiller. Cara, essa música é uma porrada. Painkiller, Nostradamus, Metal Gods, Living After Midnight, um clássico do Judas, e Joe Baker. Gostou? Segura sua onda aí que você vai ver a saideira. A gente volta já. Classic Rocks. Olha, cara, é difícil. Eu tô olhando aqui o set de músicas aqui. É difícil escolher a melhor, a mais bonita, a que você mais gosta. Eu já prefiro, tá? A que vai fechar o programa, que você vai saber daqui a pouquinho. Não vai saber agora, não. Eu acho essa música maneiraça, mas não é a melhor. Eu disse que eu prefiro. Cada um tem. Se você for escolher as melhores do Judas, eu tenho certeza que se eu der a discografia do Judas para 10 pessoas, vão sair 10 programas diferentes. Tá ok? Espero que 60-70% aqui tenha agradado. Para mim, 99,9% porra nenhuma. Esse negócio da 99,9% não existe. É 100% rock and roll, cara. Não tem essa. Vamos lá. A gente começa com Screaming for Vengeance dos anos 80, hein? Vamos lá. We'll be right back.

agora caiu a ficha. Essa é uma das minhas prediletas, cara. You've Got Another Thing Coming. Delícia, é British Steel. Se eu não me engano, é British Steel o álbum dessa música. Eles fizeram até... Eu toquei, já toquei aqui no programa os 30 anos do álbum, que foi lançado em 80 e poucos. Tá? Completou 30 anos, aí nós fizemos. Eles fizeram um show só com músicas daquele álbum e eu toquei aqui pra vocês, tá bom? Isso aí eu tenho certeza absoluta. Turbo Lover, mais outro clássico do Judas. The Reaper, outro clássico. Starbreaker, Cilia e Screaming for Vengeance. Bom, olha, não deu pra tocar tudo do Judas. Você que é fã, espero que tenha agradado, você tenha gostado, tá? E a gente tá aí, começando o mês de aniversário, do quarto aniversário do Classic Rocks. E começando bem com o especial de Judas. Vem ainda aí, como eu já disse, tá? Ainda tô em dúvida ainda entre o Ted Nugent ou o Chris Wright. Nandão, liga aí e decide, cara. Você decide. Tem também o Accept e o Saxon. Como você vê, só coisa light. Tá bom? Clássicos do Rock é aqui na RioSulRádio.com, no Clássico Lopes, todo sabadão às 14h comigo. Valeu? Bom, gente, ó, mais um programa que chegando no final. Sabadão, mais uma vez, vou continuar dizendo: se for sair, divirta, se beija na boca, faz tudo que tem direito, mas se beber, meu amigo, não dirija. Clássico.